Olha onde vem, vim tony a tua e tu te cuchi. Olha onde vem, vim tony a tua e tu te cuchi. Olha onde vem, olha onde vem. Olha onde vem, olha onde vem. Olha onde vem, min omin atoi tutti cuci. Olha onde vem, min dei fe fuit forti. Olha onde vem, olha onde vem. Olha onde vem, min te kemi ne fuit forti. Olha onde vem, omin atoi tutti cuci. Olha onde vem, olha onde vem.